O Ministério Público de Minas Gerais e as Polícias Civil e de Meio Ambiente de Uberlândia deflagraram na manhã desta sexta-feira, 25, uma operação denominada Desbravamento da Terra Prometida, que tem o objetivo de combater uma organização criminosa especializada na comercialização de lotes clandestinos no Triângulo Mineiro. Foram cumpridos 30 mandados de prisão em Uberlândia e Araguari, tendo como alvos 7 investigados, e 35 mandados de busca e apreensão nos municípios de Araguari, Estrela do Sul, Ituiutaba e Uberlândia. O promotor de justiça Breno Linhares dá mais detalhes da operação. Essa operação visa combater os loteamentos irregulares na cidade de Uberlândia, que hoje ultrapassam 100 loteamentos. Há uma organização criminosa com vários núcleos nessas ações, e a gente entende e espera que com essa deflagração isso seja contido em Uberlândia, até porque ela não para agora, ela vai ter continuidade durante todo o ano de 2019. Conjuntamente à implementação dos loteamentos clandestinos, os investigados passaram a lesar os consumidores, fornecendo energia elétrica que era subtraída da rede de distribuição da CEMIG, através de uma complexa fraude. O objetivo final era a obtenção de fornecimento do serviço pela concessionária e redistribuição para as chácaras, o que contraria resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, os investigados realizaram distribuição de água captada de poços artesianos que eram explorados em desacordo com as autorizações fornecidas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Segundo o MPMG, um núcleo jurídico formado por advogados e um bacharel de direito prestava apoio à organização criminosa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.